Tem dias que o silêncio de Deus é a melhor resposta. Não corremos no tempo, mas esperamos Ele nos tratar. É bem melhor assim. Tem dias que não temos palavras, lágrimas já não temos, choro já acabou, pois a noite passada já levou. Passou por isso, mas entenda uma fá, se vai passar. Parece estamos sozinhos, mas em todo tempo ao nosso lado o Senhor Ele está dizendo: filho meu, espere mais um pouco, essa fase vai passar. Cuidando de tudo, espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo, sorria para mim. Sou teu Deus, nunca te deixei. Atravesse esse jordão e cante o hino da vitória. Mas eu sei, você já passou por isso, mas entenda, uma fase vai passar. Parece estamos sozinhos, mas em todo tempo ao nosso lado o Senhor Ele está dizendo: filho meu, espere mais um pouco, essa fase vai passar. Estou cuidando de tudo, espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo, sorri. Você é vencedor. Estou cuidando de tudo. Estou cuidando de tudo. Espere mais um pouco. Mais um pouco. Estou cuidando de tudo. Sorria para mim. Sou teu Deus. Nunca te deixei. Você é vencedor, você é vencedor, Isaac.